nas bailantas do Rio Grande, sempre vou disposto a tudo. Boto freio nos valentes, relinche igual um culhudo, pois me criei deste jeito e nem morrendo eu não mudo. Gurizada, vou ficando por aqui, 8 horas e 55 minutos. Deixo um abraço a todos vocês, prometo voltar amanhã, se Deus quiser, a partir aí das 19 horas, com mais um Campeiro da Noite. Às 21, chegando a volta ao Brasil, com informações sobre o destino de destaque no Brasil, no mundo, na data de 9 de abril. Um abraço. Mangueira de pedra pertinho das casas, eu vivo nas brasas no estilo francês. Não tô acostumado com isso, documentos antigos, sou muito campeiro. Sua pedra e minha chapela altaneira, meu cão de fronteira que se tolha o mel. O vento transforma meu palo em bandeira, minha pátria guerreira de bota e chapéu. Na argola do lado de carregue enredada, o filho manueleiro vem viajada, numa briga última, pampa tomada, no pancha pra vida de alma lavada. Na argola do laço da rede enredada, o frio da manhã, o vento viajada, do mato gaúcho e na pampa do lado, do cancha pra vida, de alma lavada. Na argola do laço da rede enredada, o frio da manhã, o vento viajada, seguir mais fortes. Juntos, faremos de 2021 um ano novo de verdade. Sicoob.